não tinha dinheiro, não casou, não tinha filho, não tinha mulher, não andava reclamando porque não tinha casado. Desapego ao máximo, dizendo: maior amor não há do que este, do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então vamos encontrar, por exemplo, o Cristo dando essa lição de desapego, os grandes missionários enviados por ele, como Buda, como Gandhi, como Moisés, como Krishna, falando também do desapego. Francisco de Assis, Madre Teresa. O desapego. Mas nós temos tanto medo de perder as coisas, tanto medo do problema, da vida, se a gente vai ter saúde, se a gente vai passar mal, se a gente vai desencarnar, temos medo de morrer. É um dos maiores medos da psicologia. Freud diz que todos os medos do ser humano nascem desse medo da morte. E alguns psicólogos concordam com ele. Então, na hora que a gente tem esse medo, pessoal, e tem esse problema do apego ainda que a gente tem mesmo, a gente tem medo de perder a mãe, perder o pai, o marido, o filho, qual o melhor tratamento, qual o maior remédio para esse problema do medo que vocês conhecem? A fé. O melhor remédio para o medo é a fé. Nazarene, como é que a gente conquista essa tal dessa fé? Essa casa oferece, não oferece, Zé? O estudo, meus amigos. Aliás, Chico Xavier disse que o melhor e primeiro tratamento para a obsessão espiritual era o estudo das obras de Allan Kardec. Então, na hora que a gente estuda, que a gente compreende a vida, o mundo, o universo, percebe que estamos apenas vestindo uma roupa, que o nosso organismo é uma simples veste, que Deus nos dará quantos forem necessários, que a vida prossegue, que as famílias estão sempre unidas pelo amor, nos sonhos, quando nos desprendemos do corpo, que vamos todos um dia sermos um só rebanho, um só pastor. Que estamos caminhando para a única fatalidade que existe no Espiritismo, que é a felicidade, a plenitude. Todos nós, queiramos ou não, vamos ser espíritos puros um dia. E a fatalidade, a única fatalidade do Espiritismo é essa. Tudo mais depende do nosso livre-arbítrio. Mas um dia, mais cedo, outros mais tarde, seremos espíritos felizes. Então, por que a gente tem medo de escuro? Porque a gente não sabe o que tem lá dentro, não é? Porque a gente ignora o que tem lá dentro. Vai que tem uma cobra lá dentro daquele quarto. Não vou entrar. Então, como é que a gente deve fazer? Lançar luz. Como é que a gente lança luz? Esclarecimento, estudo. Então, a Federação Espírita Brasileira oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que nas suas seis primeiras apostilas reunia 87 principais livros, as obras mais importantes, mais consagradas, mais seguras do Espiritismo. Em apostilas, tudo facinho, mastigado para a gente aprender. E aí a gente vai ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que o Cristo tanto reclamava que ele falava e as pessoas não entendiam, porque elas não tinham os olhos de ver, nem os ouvidos de ouvir. Estavam ainda com o coração endurecido, não tinham a maturidade espiritual, a evolução para compreender a sua mensagem. Muitos poucos compreenderam. Então a gente vai compreender com estudo. E na hora que a gente vai estudar o que é a mediunidade, a gente perde completamente o medo. Pessoal, eu tinha até um pouco de medo antes de começar a estudar a mediunidade. Aliás, quando eu fui estudar para ser doutrinador, dialogador dos espíritos, né, a gente conversar com os espíritos através dos médiuns, a minha mãe, que é muito católica, ficou morrendo de medo. Ela disse: meu filho, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus.